3.000 pés, na 3.000. Ok, o Pastor 3.2, está livre a descida até 3.000 pés, 1.021 ajustes. 3.000 com 1.021. 3.2. Semana 3.000 pés. 3.000, Pastor 3.2. O Pucarano 345 é o solo voltando? Ok, o seu plano está apresentando a Faleste Beitar, a Faleste transmitiu para a Faleste aqui de Salvador para ser transmitido para Recife, porém acabamos em contato com a Faleste Salvador, para questionar o motivo dele ainda não ter aparecido o plano, ele falou que foi um apanho no sistema na rede, ele está reiniciando equipamento para ver se recebe o plano, ok? É a única demora. Condor 22, complete final ILS, chame a torre 11895. Torre 1895, Condor 22. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, prossiga. Está no patch 3 para acionamento na posição e posterior pushback 5973. Gente, aguarde por gentileza para acionamento. Gente, na sua escuta, aguardando para acionamento 5973. Solo Xenia 6250, livrando a sua escuta. O Xenia 6250, bom dia, táxi de Alfa, oportunidade táxi 3 Juliette. A Alfa vai reportar antes da Juliette, 6250. Patrão Romeu, Juliette Romeu, faça o seu estimado de pouso. Mantendo a 3.000, pastor 3.2. No trato 12 horas, 10 milhas, rumo ao posto, mantendo 1.500 pés. É isso, mantendo 3.000, pastor 3.2. Papapá, Oscar Lima Eco, o controle possível. Detonado externo, motor externo, tanto. João Marechal Salvador, acelerado no 0-7-5, a informação mais Leonardo 2000, no diário de Recife. Perfeito, plano de voo, comandante. Ok, eu sou Cretão Juliette, botão 02, 62. E o 5973, quando a gente está aqui, pessoal, é a posição do plano de voo. Tá pronto o pressionamento, vai informar quando for puxar o push 5973. Estou com 1.500 pés, ajuste 1021, se tiver condições, vou direto rotatória. Forme 20 milhas de Salvador. Acione o código 0212. Acidente, parado de tráfego, 0212, fora da rotatória, zona 0212, forma 20 milhas fora do Oscar Lima. É 13 no 1, portão 03, aguarde, 3 na 3. Não, 63. chegar. Fábio no 345 Natal, 245. Valeu, brigadão, tá? Tudo, Fábio no 345. Bom dia, Romeu Lógica. Romeu Lógica, bom dia. Meu pés escorredor axé, pode falar da barra. Meu pés axé, pode falar da barra. Romeu Lógica. Sabela 345, pronto, cópia. 2 autorizadores, meu pés, livre LS, para ir reportando o localizador. 0, Golf 677 da rota para Maceió, após confirmar o plano. Decolado no 0, primeira curva à esquerda, perfil da saída, esconde. Aciona no transponder 0264 e o controle em 120, décima 8. Pátio Militar, confirme o POB-02. Ativo 02 após o Pátio Militar para acionamento chama 2895, portaria 1345. Solo, eu 5973, acionado para o pushback. Primativo, reposição do ponto Protax, Rio 5973. Ativa Protax, 5973. Poxa, na M3 no 013, o portão tá livre, coordenação de posição, é ponto Protax. Prezão, 132, compliance final ILS, chame a torre 11895. 11895, bom dia. Bom dia. Tomar em Quebec, chama a torre 11895. 11895, Tomar em Quebec. Muito grato. Autoriza o senhor por outro ponto, por uma menor? Autorizado. Menor. O senhor vai monitorar a frequência do centro 2685, formação alerta. A partir da presença, prossegue em coordenação. Firmo. Deve tomar Quebec Torre no 86. Tomar Quebec. 36, confirma o seu B? 1-4-1. 763, número da Oceana Aero, via Indy no ponto para chamar 286, altímetro 1021-02. Primeiro ponto espera, muito obrigado. Solo Salvador 5973 da Rio, pronto para o táxi, está com 2 a bordo, 3,43 de autonomia, alternando Salvador. 3,43, 02 a bordo, alternativa Salvador. Afirmo Salvador. 7,573, táxi em frente, seguindo o horário 2 da Aviança, número 2, no ponto para chamar 3,85, 1021. Então, segue o Airbus da Avianca, no ponto de espera, pistão 90, chama Torre 11895, confirmando a frequência, 5973. Afirmativo, pergunta pela opera hoje em 11895. Grato, 5975. Confirma 5973. Paulo Salvador, bom dia, 1983, autorização Guarulhos, cliente da mãe. 1983, limite cópia, aguarde 360 Guarulhos. Aguardando 360, 1983. Reporte situação. Na escuta para a cota? Para a cota, 93. 1983, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, aerovia Rápido do voo 16 até Belo Horizonte, consegue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bridge. Transponder é 5021 e o controle em 120.8. Cotejo. A gente vê só confirmar a saída. A gente vê confirmar só a saída para o 983. A subida inicialmente é a da EL, seguida voa direto para as posições Leda e Bridge, onde seu chefe está pegando o 16. Autorização, barulho 360, está pegando o 16 pelo horizonte. Decola da 10 curva direita na saída da EL, aí da EL Leda e Bridge, que é Septerose. Transponder 5021. É 5021, controle 120.8, voo 93. Ok, controle 208, 5021, obrigado, 93. Correto, chama para acionamento do Tchubek, voo 93. Vai chamar 93. Salvador, voo 397. Ouro 397, aguarde 1 minuto, cópia 360 com Goiânia. Informação vigente é novembro. Vigente é novembro, 360 com Goiânia. É a saída prevista? A subida é da EL, após Leda e Bridge, pro voo do 397. Da EL, Leda e Bridge, obrigado. Chamou o som? O Cerno 437 está autorizado para Natal, nível 150, a rota é Golfe 677 até Maceió, apoio direto a Campina Grande e apoio direto ao destino. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Conde, o transponder é 5023 e o controle em 120.8. Proteja. Afirmativo, 5023, correto o cotejamento, show para o acionamento, transfere no 437. Para o táxi, chame a torre em 118.95, Força Aérea 437. Gol no 397, na escuta pra copa? Pronto, 397. Gol no 397, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela Apresulu 16 até Belo Horizonte, após direto trive e após segue conforme a rota apresentada no plano. Decola na cabeceira 10, com curvas à direita, cumprindo inicialmente a subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5030 e o controle em 120 decimal 8. Cortejo. Autorizado São Paulo 360 pela Apresulu 16 até Belo Horizonte, após direto trive e após conforme o plano. Decola da 10ª curva direita da El Leda Trive. 5030 transponder 208. Controle. Correto, gol no 397, chama para o acionamento no 62. Camarada 397. Boa, muito bom dia. Total 991, uma informação da venda, da autorização Fortaleza, nível 390. Total 991, aguarde as três cópias 310 Fortaleza. Aguarde, pode. Total 991 na escuta, doutor. Escuta. Escuta ciente que a pista em Fortaleza está fechada de acordo com o Notan até as 12 horas local, 15 do U. Ciente. Ok, então total 991 autorizado para Fortaleza, nível de voo 310. A rota é posição frote, após direto a posição Papa Alfa, Fox Trote, após segue conforme a rota apresentada no plano. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Momo, transição frote, transponder 5017 e controle 120 de Paulo. Cortejo. É, gestão da autoridade de Fortaleza no nível 310, a rota frote após Paulo Afonso Fadal, Fox Trote, após conforme plano de voo. Decola pelo 10, primeira curva esquerda na saída Momo, transição frote, 5017 é o transponder. E o controle para o Salvador 1208. O controle Salvador 120 decimal 8, ok? Chame para o acionamento na parte 3, total 991. 1120 decimal 8. Vamos 923 para o espécie acionamento 5. Azul 4207, identifique. Chegada bom, se desça 4000 pés, ajuste no 021. 2 para Recife 350, copia? Tá decidido aqui no nome, eu acho. Nível de voo 350 pela Aperzulu 10 até Zibar, após direto para o destino. Decola da cabeceira 10, a curva esquerda, subida Fuca, transição Zibar. Transponder é 5016, o controle de 120 do Paulo. Considera 522, contexto. Zero 2522, correto cotejamento, chão para acionamento no parque de autoridade. Minha informação é a outra. Robin, mantém nível de voo 50, vigilância. 0-1-3-4-5, seguindo para nível 150. Five nine seven three, contact Recife Center and frequency 126.85, enable 12545. Watch 685, enable 12545. Seu nome é 311, Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 251, 3325, controle Salvador, Pontinho, 1260, cruza 190 para 150. Com a informação, Mike. Coro 260, identifique, desça e mantenha o 050 a chegada a Mari. Identificou, desce a 150, gol 1260, identificou. Funcionaram 4 e 7. Controle Oscar Lima Eco, tá visual com campo rotatório. Oscar Lima Eco, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 8, decimal 95, Oscar Lima Eco. Controle é o Funcionaram 4 e 7. Operando 437, sobe e mantém nível de voo 150, vigilância errada. 437, sobe para nível de voo 50. Atingiu 50, voo 260. Isso, 050 como instruído, senhor. 050, voo 260. 65, autonomia, galeão alternativo. 3:25, 142, galeão, tá livre o táxi, via parte 1, Índia Alfa. Considera da 10 na torre 295. O Altim é 1021. Seu avô e bom dia. Voo 93. Seu confirmado é 335. Autorização Índia Alfa. Considera 1285, B21 ajuste. Um bom dia. 93. Ok, corrigi 335, doutor. 040, é 350 esse pra Recife, isso? Oxa, 6140, autorizado então para Recife, livre de voo 350, pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder é 5035 e o controle opera em 120 de 8. Cortejo.